Salve, coelhada! Decadentes número 226, nesse novo formato semanal, para a gente falar hoje sobre o jogo do meio de semana contra o glorioso peixe amazonense, praticamente um pirarucu, o Santos do Amapá, né, em que a gente passou aí na Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, com sofrimento, coisas de América, né? Inclusive o placar tá errado aí no título, eu coloquei como 1-0 para a América, foi 1-1, mas vamos que vamos. E vamos falar também do empate com o gosto de derrota com as meninas lá no Mineirão, né? A gente não consegue ajudar a afundar os caras, tá difícil, viu? Meu nome é Jair Viana e vamos conversar um pouquinho sobre a América, como a gente faz aí todo domingo à noite. Comigo estão aí Thales Maciel e Felipe Deleucas. Thales, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Eu vou participar hoje só para falar do jogo contra a bicharada. Tô cagando para a Copa do Brasil. E boa Isso. noite. Poxa, hashtag Ayrton tá de sacanagem. Tá muito de sacanagem, né? Muito de sacanagem. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E, bom, vamos falar aí do que aconteceu na América essa semana. E ele que a gente achou que não compareceria hoje, mas está aí para marcar presença, para falar mal de alguém. Marcão do Castelo, Marcão, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal, de volta. América hoje perdeu a grande oportunidade de meter um chocolate nas Marias. Enfim, vamos falar do jogo aí. Boa noite. É difícil, viu? Todo mundo aí botando fé que a gente ia botar mais um prego no caixão das meninas, não teve jeito, viu? Ô, sina difícil. 18 anos de tabu que nós não ganhamos lá no Marião. Assim tá muito difícil. Felipe, você quer fazer aquele resumo, comentário rápido do jogo de quarta e o resumo do jogo de hoje? Bom, jogo de quarta, né? Acompanhamos daquela forma tradicional, que é via rádio, né? No meu caso, via Itatiaia Web, que não é exatamente um dos métodos mais legais, porque quebra mais do que os links alternativos de transmissão de jogos, né? Mas foi uma América na Copa do Brasil, né? Pegamos um adversário que fez a primeira partida no ano. E complicamos, conseguimos marcar um gol, mas depois deixamos os caras empatar e sofremos no finalzinho ali com aquela pressão ali, pela rádio, aquele ar de emoção, né? Não sei até o quão sofrido foi, mas o importante é que, pelo menos da primeira fase, a gente passou, né? Agora, é saber se a gente vai ter um tropeço precoce contra o Operário na próxima fase, ou se a gente vai conseguir se manter por mais uma ou duas fasezinhas antes, se a gente dá aquela saída precoce, que é tradicional já nas nossas participações da Copa do Brasil, né? Com relação ao jogo de hoje, eu acho que realmente foi era uma chance boa que a gente tinha de ganhar do Cruzeiro. A gente começou melhor, marcando em cima. O Cruzeiro não estava com saída, não conseguia sair jogando. E ali, nessa pressão alta do América, a gente conseguiu, numa bola recuperada, o Ademir faz um cruzamento e o Felipe Augusto dá uma gloriosa de um chute por baixo da bola para ela subir ao gol. O Ademir, no começo, até os 20 minutos, estava sendo a nossa principal válvula de ataque, estava bem no jogo, mas ali para metade do primeiro tempo, depois que o Leandro sentiu a coxa, a gente parou de atacar pela direita e começou a atacar pelo lado esquerdo. E aí nós demos uma caída. Por um lado, o Sávio começou a aparecer um pouco mais, né? E hoje até um pouco melhor do que geralmente ele aparece, mas também começou a aparecer mais o Felipe Augusto, que conseguiu perder duas boas chances ali. Um 3 contra 3, que ele foi cruzar e errou tudo, mandou a bola direto para fora, e uma outra que tinha o Rodolfo na área, e estava ele com o marcador, ao invés de tentar driblar ou cruzar, ele simplesmente se livrou da bola, que também passou para lateral, para linha de fundo, né? Então, ele mostrando que estava dando uma britada. No segundo tempo, a gente volta trocando lateral, entra o Diego Ferreira, e no começo, sim, até que a gente sofreu um pouco mais. O Cruzeiro começou a marcar um pouco mais a pressão, mas assim, sem criar muitas chances, de verdade. E aí, uma jogada, o Felipe conseguiu perder mais um gol, né, no lançamento do Ademir, que ele para, caraca, ele não chuta, dá o break, aí depois, ao invés de rolar pro Rodolfo ou pro Juninho, ele chuta pra fora. Ali já tava, quando ele já tava matando de raiva, ele faz uma bela jogada pela esquerda, uma tabela do Sávio com o Zé Ricardo, e aí o Sávio lança a bola pro Felipe, que cruza pro Ademir, e ele que tava com a estrela marcou o gol. Ali, como o Cruzeiro não tava conseguindo criar muita coisa, já deu até a pensar, porra, é hoje. É hoje, ali, 26 minutos, tá? Assim, faltava 20 minutos de jogo, aí as peças que entraram no Cruzeiro não estavam... Entrou o Judivan pra ver se conseguia resolver a situação, então ali você já pensa, pô, acho que hoje vai dar. Entrou o Judivan, entrou o Judivan pra resolver a situação, você já vê que o negócio tá feio, né? Mas aí, como o Cruzeiro não conseguia criar, a gente arranjou quem criasse pra eles, né? O Sávio, que vinha bem no jogo, diga-se de passagem, resolveu dar um belo de um passe para um jogador do Cruzeiro ali na saída de bola, e aí pegando o pessoal todo que tava para sair pro jogo ofensivo, né? O cara teve toda a liberdade do mundo para conduzir um pouquinho e dar um chute bem mequetrefe ali, e o nosso goleirinho foi com o bracinho meio mole, foi com uma certa má vontade para a bola, e acabou aceitando o chute do Maurício, que empatou o jogo ali aos 32, 33 minutos, e nesse certo final, no finalzinho assim, o América não pareceu com muita vontade de querer ganhar o jogo. A gente tinha colocado o Rickson no lugar do Ademir, né, para recompor, e a gente ficou basicamente com essa formação mais defensiva até os 40 e tantos do segundo tempo, quando entrou o Léo Passos, só para muvucar ali também, mas sem criar muita coisa, porque realmente falta... Ele não tem tanta intimidade com a bola, diria assim. E aí, sem muitas chances, né, com a gente perdendo umas faltas próximas à área ali na reta final, sem criar perigo algum, né, de que se passar a nossa bola parada, caiu bastante, né, do passado para esse. Acabamos por empatar em 1-1 com um time do Cruzeiro que se mostrou bem frágil e perderam uma grande chance de conseguir voltar a ganhar um clássico no Mineirão, né. A coisa já estava tão esquisita que a Globo Minas... Foi passar o jogo, foi passar a escalação do América, tocou o hino do América de Tchó-Tchó. O América de Teoflotone, cara. Pra você ter uma ideia de como é que a coisa já tava virada. E a outra coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: Maurício não é nome de jogador de futebol, tá certo? Por favor, arrumar um apelido aí, sei lá, Tafunga. Qualquer apelido, porque Maurício é nome de jogador de vôlei. Mas você tá preocupado com o time deles? Não, eu tô só dizendo que não pode ser. É uma questão. Pode chamar, pode chamar o que quiser, essa bicharada. É uma questão de ordenamento futebolístico. Thales Maciel, o que o senhor tem a dizer sobre o jogo de hoje? O senhor que esteve presente lá na Arena Marião lá. Então, o Felipe foi muito bem no resumo dele, cara. Foi mais ou menos isso aí. Eu achei que o América respeitou muito o Cruzeiro. Acho que o nosso time é mais experiente que o deles. Nosso time tem mais conjunto que o deles. A gente não mudou tanto de 2019 para 2020. E eu esperava mais de alguns jogadores, cara. Alguns jogadores realmente assim, me decepcionaram muito, muito, muito. E tem algumas coisas que a gente tem que falar, cara. Por exemplo, a primeira coisa, assim, o acesso à torcida por aquele negócio ali do Mineirinho, cara, aquele negócio tem que acabar, bicho. Aquilo ali é um absurdo. É a maratona, né, velho? Cara, aquilo ali, Marcão, uma pessoa de 60 anos, ela não consegue ir e voltar, cara. Uma sacanagem, velho. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, assim, a gente já vai acompanhando a América há algum tempo e tal, e vai vendo, assim, dá até dó, cara. O nosso espaço no Mineirão para os jogos contra Cruzeiro e Atlético estão cada vez menores, cara. A gente está ficando em espaços menores. E o pior, a gente não está conseguindo preencher esses espaços menores, cara. Isso está foda, velho. E outra coisa, que o Mineirão tem uma loucura que vende cerveja o jogo inteiro, só que você não pode ir com cerveja para arquibancada. É um trem malucaço do caralho. Sobre o jogo em si, cara, tem algumas ponderações. Leandro Silva, bicho, ele não dá, cara, não dá. Eu acho que o Lisca, pelo menos isso, ele tá percebendo que com o Leandro Silva não dá, bicho. Qualquer treinadorzinho meia boca que vê um VT do América sabe que tem que atacar por ali. Ali é a mina de ouro. Eu gostei muito dos dois zagueiros, achei eles seguros, principalmente o Bauer. Eu achei esse. Até alguém escreveu aí que a gente tem, não sei aonde o cara escreveu, concordo com o cara, tem que pegar esse Bauer e dar uns 2 anos de contrato pra ele. Só que o América tem uns negócios muito legal. Ele faz 2 anos de contrato com o Léo Passos, né? E de Passos ele não tem nada, ele não consegue passar uma bola. Outra coisa que me incomodou muito nesse jogo, que já vem me incomodando há algum tempo, é o posicionamento do Juninho. E hoje, assim, além de estar muito à frente, Sérgio Tavares até no último jogo falou que a marcação do América é alta. Não sei o que é isso, marcação alta, baixa, será que porra é essa? Eu só sei que, assim, Juninho é baixo para esse tal de marcação alta. E foi mais ou menos isso, cara. O jogo foi muito feio. Para quem tava no campo, que não tem replay, o jogo já foi horroroso, para quem está em casa que vê o jogo, que tem replay ainda dessa marmotice que foi o jogo, deve ter sido um pesadelo, um jogo chato, os dois times, assim. A única jogada que teve dentro da pequena área foi o gol do América, nem Cruzeiro, nem América. O América fez uma jogada, fez o gol, e o Cruzeiro nem isso. O Cruzeiro só está de fora. O time do Cruzeiro, muito novo, muito ruim. É um time que eu tô cagando para ele, então não vou opinar sobre essa merda. Mas o América, eu esperava que hoje a gente, como diz na roça, a gente ia tirar o dedo do rabo, cara. Porque já são 18 anos sem ganhar dessa bicharada ali no Mineirão. O jogo hoje era propício para isso. Outra coisa, eu achei que no intervalo do jogo o Lisca iria dar um choque nesses caras. E como bem o Felipe falou, o Cruzeiro voltou melhor. Porra, os caras têm Adilson Batista no banco, gente. Não pode, não pode. Aí você tem que ver aqui o Alencar mandando vídeo, abraçando o Richarlison. Porra, eu tô cagando pra Richarlison. Eu quero o América agora, eu quero o América ganhando. Eu não aguento mais não, mano. Chega. Chega de perder pra bicharada, chega de perder pra cachorrada. Um beijo em seus corações. Vambora. Você tá com amargor no coração. Tem alguém fazendo eco aí nessa porra aí que não sou eu. É o Marcão. Sou Marcão, eu. aproveita aí e dá o papo reto aí. Concorda com o Thales? O Marcão vai concordar comigo a parte de chegar no estádio. Porque ele tem quase 60. Cara, eu vou concordar em gênero, número, grau com o Deleucas e com o Thales. Na minha opinião, a última partida que o América jogou bem foi contra o Bragantino. Acho que foi até num desses programas anteriores, e o Deleucas comentou sobre isso. A última partida que o América jogou bem foi contra o Bragantino. De lá para cá, não tem jogado nada. E esse ano, das partidas que eu vi do Mineiro, que foram todas, inclusive, essa contra o Santos aí pela Copa do Brasil, não tinha nem como assistir. Achei o América muito mal, muito mal. O lado direito, que foi um problema recorrente, continua esse ano, mesmo porque eles fizeram a proeza de renovar com o Leandro Silva antes da Série B terminar, que eu não entendi nada. E entre esse Felipe Augusto e o Azevedo, eu prefiro o Azevedo da pior fase dele no América do que esse cara. Porque realmente ele não consegue acertar um passe, consegue errar todos os chutes que ele tenta, estilo Maranhão, ano passado, e ele acertou hoje um cruzamento. Mas ele é muito, muito, muito, muito limitado. E uma coisa que me incomoda muito, e até entendo a revolta do Thales, isso eu comentei no grupal, eu não sei, não lembro aonde, cara, o América não é um time ambicioso, entendeu? Então, vem ao encontro do que o Thales está falando, até do espaço da torcida do América é pequeno, porque as pessoas não vão aos jogos. Por que que não vão aos jogos? Tudo bem, pode falar se é um ingresso, é caro ou não, 50% foi pago pela América para a torcida Onda Verde e tal, para os sócios, mas para ver um time que não é ambicioso, as pessoas não vão. Jogar contra o time do Cruzeiro, que estão falando que é reconstrução, o time deles é horrível, entendeu? Então, assim, é difícil a gente pontuar pontos positivos do time do América. Eu vejo esse Baumer com uma grande surpresa, que é um zagueirão, apesar de novo, muito tranquilo, né, cara? Sabe tocar a bola, ele não se inibe nas jogadas, nas divididas. E o resto do time? Esse Alê, desculpa, mas para mim é um Renan Oliveira disfarçado, lento, se omite no jogo. E o restante das peças a gente já vê. Quem que é? Leandro Silva. O Juninho caiu muito de produção. O Rodolfo é um cara esforçado. Até lembrando dele, que eu sinto que ele, dessa turma que tá aí, é um cara que ele quer mostrar serviço. Não tem bola perdida pra ele não, Marcão. Não tem bola atrás. Não tem bola perdida. Agora, o resto da turma eu acho um marasmo. É aquela coisa que a gente fala, se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Cara, não é assim. Então eu concordo com o Thales, a revolta dele, porque eu quero ver um time. Tudo bem, Campeonato Mineiro, a gente sempre comenta que é laboratório, mas que seja laboratório, as peças que estão aí têm que mostrar serviço. E eu não estou sentindo confiança, cara. Assim, pode ser início de temporada, técnico novo, mas 70% das peças são as mesmas do ano passado. Então essa falta de vontade e ambição, e clássico é clássico. Aí que os caras têm que mostrar vontade de ganhar. Cara, é difícil, complicado. É isso aí, desculpa minha revolta também. Até porque, Marcão, como você bem colocou aí, além do clássico, é a hora que assim, todo mundo tá olhando para você. Você como jogador, né? Todas as televisões estão olhando para você, né? Você acha que alguma TV vai olhar América e Tupinambás? Não, vai ver América e Cruzeiro. Então a chance do jogador mostrar ali alguma coisa. Aí quem tá vendo, vê umas porcaria dessa aí. Porque na verdade, o jogo contra o Cruzeiro e jogo contra o Atlético, a visibilidade, óbvio que é muito maior. Tanto que as transmissões são feitas pela Globo, mesmo o jogo sendo realizado em Belo Horizonte. Os outros jogos a gente tá vendo como é que tá sendo feita a transmissão. É pelo stream aí. Um jogo ruim pra chuchu, hein? Não, horrível. Então, jogo ruim. Todos os jogos que eu vi, por isso que eu tô falando, os jogos que eu vi do América esse ano, jogos ruins. Então, assim, cara, Eu não sei o que tem que fazer, um choque de gestão. Por isso que eu dei meu voto de confiança pro Lisca, porque o pessoal fala muito que o Lisca é doido, papapá, papapá. E a gente estava acostumado com o um modelo de gestão de técnicos aí, que são os caras mais moderados, né? O Enderson, o Tigrão, o Givanildo. Então, assim, eu ainda tenho esperança que o Lisca vai dar um choque de gestão. Porque se ficar nesse marasmo, cara, é complicado, viu? Vamos ler alguns comentários aqui. O Marcelo Calçolari tá aqui, ó. Mineiro só serve para testar time para o brasileiro. Resultado é detalhe. Ah, mas um clássico queria, viu? Eu acho que realmente Mineiro é para testar mesmo, mas eu acho que eu já tô meio de saco cheio de perder clássico, hein? Ou empatar clássico. Vocês já falaram isso aí, né? Não, Marcelo, eu até acredito, óbvio que eu quero ganhar do Cruzeiro. Apesar de, e olha que faz tempo que a gente não ganha do Cruzeiro. Apesar de ser mineiro e de ser um laboratório para a Série B, o time não tá jogando bem. Se o time tivesse jogado bem, empatado, beleza. Pô, você está vendo que o time está evoluindo, o time sendo ambicioso, que é o que eu mais peço, é que o time tenha vontade de ganhar. Isso eu não vejo. E não vejo há um bom tempo, entendeu? Agora, que o Mineiro é um laboratório, sim, é fato. E ainda lembro o jogo de quarta-feira, o aperto que nós passamos, tomando empate para um time semi-amador, hein? Dos que é o Santos do Amapá, quase perdendo uma classificação aí, hein? A gente tá esquecendo de falar disso, mas é papo sério. A única coisa que eu coloco, assim, pelo menos como pra ele dar esse voto pro Lisca, né, porque ele na entrevista pré-jogo dele, ele falou que era, tipo assim, ele não treinou o time direito. Ele até falou assim, olha, por enquanto eu tô seguindo com o trabalho que tava sendo feito antes. Eu vou conseguir mostrar o meu trabalho no jogo contra o Coimbra, que eu vou ter tempo pra treinar. Porque de então ele teve que fazer a viagem pro Amapá, aí comandou o time lá, depois voltou e já jogou aqui contra o Cruzeiro. Então, tipo assim, ele não teve realmente tempo pra mexer nas coisas. Então, foi o mesmo time que o Tigrão tava colocando e o Caon colocou também. A exceção feita é o Mateuzinho, que machucou, teve que sair e aí entrou o Ademir no lugar pra esses dois jogos. Mas assim, a única coisa que foi um pouco diferente foi que hoje, ao invés de ser aquelas substituições manjadas, né, vai entrar o Giovani, vai entrar o Léo Passos, teve a entrada do Nixon. Então, tipo assim, foi a diferença. É mas ainda assim, pouco. Mas ele falou, olha, eu tô fazendo, por enquanto, tô só dando continuidade. Eu vou começar a conseguir trabalhar o time montado do meu jeito a partir do jogo contra o Coimbra. Então, vamos ver o que ele vai mudar. Aí, se realmente ele vai ter mudança de peça, se ele vai... Porque ele ficou... Uma coisa que deu pra ver, se você usar o Mineiro como laboratório, você tem que testar mais gente. Por enquanto a gente tá com o Felipe Augusto ali fazendo raiva na gente, e não testa mais ninguém ali naquele lado. Tudo bem que hoje, possivelmente, se tivesse 100%, jogaria o Mateuzinho ali, acho possível, mas tipo assim, bom, e numa situação como essa, vamos continuar com ele ou vamos testar mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém. Mas você acha que entraria Ademir e Mateuzinho, em vez de Mateuzinho e Felipe Augusto? A jogar por como foram as atuações esse ano, sim. Porque o Ademir foi, assim, ofensivamente hoje, ele foi muito disparado melhor do que o Felipe Augusto. Ele produziu já bem mais que ele. Só que já tem dois gols, né, no campeonato. Sim, eu acho que ele não entraria, não. Porque pelas entrevistas que eu vi, nem as entrevistas, pela apresentação, o dia da apresentação dele, ele falou que já tinha treinado o Felipe Augusto, se não me engano. Então eu acho que ele continuaria com o Felipe Augusto e não entraria com o Ademir. Mesmo tendo jogado bem, entrado bem nas partidas. Eu acho que ele manteria o Felipe Augusto e o Mateuzinho na esquerda. Não acredito que ele entraria com o Ademir, não. Em teoria, a substituição do Felipe Augusto é o Rickson, né? Que é o que ele fez hoje, né? Porque o Rickson o Rickson, na verdade, ele tá pra competir com o Juninho, com o Zé Ricardo. O Vasconcelos até falou, né? Tipo assim, porque ele achou estranho, né? Ter saído. Eu acho que ele sentiu, pelo menos cãibra, né? Mas ele falou, cara, o Rickson é um cara que faz, que é volante, faz a lateral direita, mas ele é primeiro volante. E ele tava jogando de ponta direita hoje. Então, tipo assim, acho que colocou ali pra recompor mesmo, porque o lateral esquerdo deles aparentemente ataca, né? Então, por falar em direita, Diego Ferreira ou Leandro Silva? Nenhum dos dois, mas como tem os dois, é Diego Ferreira. Eu já vejo. Eu ia falar pena que o Leandro Silva machucou, mas não sei se é pena, que ele tá jogando tão mal. Mas foi o que eu disse no grupão. Ao longo do jogo, como o Felipe Augusto não tava jogando nada, e o América não tem peça de reposição no ataque, eu entraria com o Diego Ferreira no lugar do Felipe Augusto na direita, pra fazer aquela dobra ali. Dobrado. É, e o Ademir na esquerda em cima do Edilson, o cachaceiro, que o Edilson não consegue voltar. Aí o Ademir, como estava naquele pique, apronta aquela corrida e ia danado. Mas é aquela coisa, o Leandro Silva machucou, teve que entrar com o Diego Ferreira, que na minha opinião já merece ser titular. Não que ele seja o Cafu, Carlos Alberto Torres, o Danilo, nada disso. É porque o Leandro Silva é tão ruim. É. É, qualquer coisa que vier. Até acho que até se o Jori for de lateral direito, é melhor que o Leandro Silva. Então, assim, me preocupa muito esse lado direito do América desde o ano passado. E esse ataque aí, cara, já tô pensando na Série B. Vai ter que trazer mais gente. O Berola vai recuperar? Vai. Mas o Felipe Azevedo, não sei se volta e tudo. Mas a gente vai precisar de mais gente pro ataque, velho. Na teoria, volta. O Toscano e o Azevedo, né? São só emprestados pro estadual. É, então, já é um ganho. Agora aquela coisa, a contusão do Berola, que é um cara mais agudo, é uma contusão punk, né, de recuperação e tal. Então vai saber se ele vai voltar também para a Série B do mesmo volume de jogo, guardadas as devidas proporções que ele jogou no passado. Então assim, o ataque me preocupa muito, o lado direito é crônico, cara, é crônico. E a gente renovou com o Leandro Silva com antecedência, isso que eu não entendo. Esse cara, é o que o Jair fala, ele deve ter um empresário assim, dentro do América ali, deve ser um grande negociador, porque ele é muito ruim, muito. Não tem um torcedor do América que fala assim, não, que isso, Leandro Silva fez um bom cruzamento, tem jogado bem. Eu, inclusive, estou querendo saber quem que é, porque eu vou contratar ele para negociar meus empregos. Até porque, o Marcão, não tem como você falar que o Leandro Silva fez um bom cruzamento se ele não faz nenhum cruzamento, né? Exatamente, exatamente. E ele lança a bola do meio de campo lá na área. Ele não consegue fazer isso. Cara, ele errou no primeiro tempo, só jogou o primeiro tempo, óbvio. De duas a três passes ele errou. Sim. Coisa bizarra. É, agora outra coisa que a gente tem que discutir aí, pôr na roda, no bom sentido, é o Alê Oliveira, né? Tô falando Alê Oliveira porque parece subóbito, cara. Sei, cara, ele tem uns lampejos assim, depois some do jogo. Marcão, eu não gostaria de colocar na sua roda, não. Eu, Thales. Mas aí fica pra cada um aí. Vocês decidem aí. Olha, ô Thales, só com curiosidade, o Leandro Silva errou 5 passes só no primeiro tempo. Ele deve ter tentado 5 passes, Felipe. Ele acertou, ele acertou alguns que ele toca pra zagueiro. Ele acertou 14 e errou 5. Mas 5 cruciais, cara. Hein? É, por exemplo, igual o passe que o Sávio errou, é crucial, ué. Não. Tá, o Cruzeiro tava tão ruim que nós armamos o jogo pro Cruzeiro. Ó, pra você ver que loucura. Você deixa louco. Assim, ainda assim, ele errou 25% dos passes que ele tentou. O índice de erro dele tá bem alto também. É, não, nossa senhora. É, agora, vocês que viram, não sei se os três aí acompanharam pela televisão, eu achei o juiz, assim, bem tendencioso, cara. Eu acho que ele pegou pesado com o jogador do América e o jogador do Cruzeiro, ele deu uma segurada, sabe? Os todos rolando do Cruzeiro, tava batendo igual uns loucos. Pelo que eu vi, no primeiro tempo, eu achei que teve a primeira falta que o Cruzeiro fez, foi o Léo. O Léo era pra ter tomado amarelo ali, porque foi obstrução. Obstrução é falta pra amarelo, não importa a intensidade. Obstrução é falta pra amarelo. Então o Léo já devia ter tomado amarelinho ali no começo do jogo. E assim ele não deu, tava uns 6 minutos ali. Mas tirando isso, depois assim, eu não teria dado amarelo pro Zé Ricardo, porque eu acho que não foi tipo, a segunda falta dele no jogo. Tá nesse segundo ou terceira falta não, dele? Não, acho que foi terceira ou quarta falta. Eu acho que ele deu pela sequência de falta que o Zé fez. Também não era o lance, não foi nada demais ali, eu não teria dado. Mas tirando isso, no segundo tempo, eu até achei que falar que o juiz tava. Dos que apitam clássicos, estava até menos tendencioso do que a média, até. Mas aqui, vocês não comentaram sobre o Alê. É, o Alê, eu acho, assim, o primeiro tempo dele, eu achei ruim. Ele não participou do jogo praticamente no primeiro tempo. No segundo, depois dos primeiros 5 minutos que o Cruzeiro marcou mais em cima, ele participou bem do jogo. Ele ele tentou mais, estava aparecendo ali para saída de bola, conseguiu acertar alguns passos para criar virada de jogo. Algumas tabelas ali, só que assim, isso durou acho que uns 15 minutos, 20 no máximo, e depois ele caiu de novo. Esse que é o problema. Ele realmente tá parecendo o Renan Oliveira. Ele aparece em alguns momentos, mas se ele cai, eu não sei até que ponto foi pela forma que o Cruzeiro tava marcando. O Cruzeiro tava dando muito mais as laterais do que o meio, né? Então isso acho que atrapalhou um pouco mais ele. Ele conseguiu aparecer um pouco mais quando ele começou a lateralizar, cair um pouco mais pra esquerda ali e participar do jogo com o Felipe e com o Sávio. Mas. Em geral, quando ele estava mais central, eu não consigo participar tanto. E assim, foi até nessa que saiu o lance do gol deles, né? Porque como eles estavam marcando bem a nossa saída de jogo pelo centro, né? Tava sempre com o cara encostando no além no Zé Ricardo, a gente, os nossos zagueiros toda hora tocavam, ou pro lateral direito ou pro esquerdo. E aí o lateral tentava sair jogando pela beirada com o ponta, né? E aí foi o Leandro Silva errou no primeiro tempo uma dessa, que por sorte não rolou gol. O Bauerman conseguiu bloquear o chute do cara. E no, só que no segundo tempo, o Sávio, quando errou, tomou. Aconteceu o gol. Né? Mais comentário, Jairo? Vou colocar aqui o Fernando Ivanenko falando que bom jogo hoje, gostei do time. O Marcos Grassi, boa noite, Letos. E o treineiro, o Givanildo dos Pampas, foi só fazer 1-0 para recuar o time. Vocês já sentiram a mão do Lisca aí hoje? Boa! Todo programa tem que colocar uma situação pra você fazer um oa. Cara, eu não vi dedo dele ainda não. É, esperava, que, igual eu falei, esperava que no segundo tempo tivesse uma mudança de postura e não aconteceu. É muito cedo ainda, ele vai ter trabalho ainda e tudo, mas não sei. Ainda não é o que eu esperava dele não. Não é o que eu espero dele, na verdade, né? Eu também não vejo ainda tempo hábil para a gente avaliar o Lisca como nosso treineiro, não, entendeu? Isso vai demorar aí mais vou colocar aí 2 jogos para a gente poder chegar e falar assim, opa, isso aqui é o Lisca, como é que o modo que o América tem jogado é diferente do que estava jogando antes. Então eu não coloco esse empate na conta do Lisca, não. E não vai ter tempo de treinar também não, né, gente? Porque quarta-feira já tem Vila Nova. Depois, na segunda seguinte, é que é o jogo com o Coimbra. Então, na prática, aí ele vai ter algum... O quê? 2 treinos até quarta, porque amanhã deve ser folga. Então, deve treinar terça e quarta. Aliás, jogando na quarta. Depois, descansa na quinta. Aí, treina sexta, sábado, domingo. Não vai dar pra fazer muita coisa, não, né? É, mas de acordo com ele, pelo menos, contra o Coimbra, ele já falou que já vai ter a cara dele, né? Acho que ele tá confiando que em 3 treinamentos ele consegue pelo menos mudar um pouquinho, ou pelo menos de ver ali, tipo assim, essa peça que você tava colocando aqui, eu não curti ela não tá rolando, vou tentar outro cara aqui. Então, tipo assim, com as nossas peças, eu acho que jogar desse jeito não dá, vamos fazer isso aqui, tentar dar uma modificada um pouquinho, né? Mas não sei. Agora, só fazendo um adendo sobre o Lisca, no programa anterior nós colocamos a opinião lá do pessoal do Vozão Cast sobre o Lisca. Eu estava em convenção da companhia essa semana, e aí a minha equipe, a gente trabalha junto com o pessoal do Rio Grande do Sul, e tem 2 torcedores do Inter. E aí eu perguntei para os 2 torcedores, cara, e o Lisca? Ah, foi para a América e tal. Eu falei, que esse maluco aí, como é que é? Eles elogiaram muito o Lisca quando ele foi técnico das categorias de base do Inter. Então, assim, é bipolar a opinião da torcida sobre o Lisca, né? Se o pessoal do Inter, eu percebi que eles têm um carinho pelo trabalho que ele fez nas divisões de base, e no Ceará é aquela coisa, né, que a gente ouviu, que tem um grupinho dele de jogadores e tal. Então, assim, eu acredito que vamos precisar de 2 ou 3 jogos pra gente ver o dedo do Lisca, que delícia, no time do América, entendeu? Ui! O Erison Matheus aqui, ó, o Ayrton é o menos culpado, coloca tudo nas costas do setor ofensivo. Felipe Augusto teve 2 chances claras de fazer o gol e não fez. Quem não faz, toma. E Ayrton, gente, eu vou falar com vocês que pra mim foi com mãozinha de alface, viu? Como vocês já falaram aí. Foi com uma certa má vontade, viu? Vocês não acharam isso, não? Eu achei o Ayrton... Ele trabalhou pouco no jogo, né? Primeiro tempo ele pegou umas bolas ali no meio do gol, em chutes de longa distância. E no segundo tempo ele não fez nenhuma defesa. Sabe quando parece que o cara tá disperso? E aí o Sávio entregou a bola pro jogador do Cruzeiro. Tem essa impressão também. E aí deu uma bicuda, ele tava disperso. Aquele no jogo fatídico contra o São Bento também, aquele gol horroroso, disperso. Ele é um bom goleiro, mas eu percebo que ele tem esses lapsos assim de concentração durante o jogo. E isso já nos custou gols valiosos, entendeu? Então, na minha opinião, ele falhou. Não vou falar que foi um peru, mas foi um frango. Posso palpitar sobre Ayrton? Claro. Senhor hashtag Ayrton tá de sacanagem. É que eu acabou que caiu aqui, eu vi que um rapaz aí comentou, falou que não, a culpa não foi do Ayrton. Eu discordo, a culpa foi muito do Ayrton. E vou até ler aqui um Twitter do nosso amigo Marinho, abre aspas, Ayrton, trabalhar dobrado e na folga ver lances de grandes goleiros. Bola daquela é punho fechado, as 2 mãos juntas, dando soco pro lado, e não essa mão mole e aberta. Isso implica tanto desdém de achar que o chute não será perigoso, quanto cálculo. Goleiro tem que ficar ligado. Pra mim é isso aí, ó. É, mas foi o que eu, foi o que eu disse. Você tinha caído, ô Thales. A conexão, eu disse justo. Não, eu disse justamente o seguinte: que ele é um bom goleiro, mas ele tem lapsos de concentração durante o jogo, que ele fica ali dando aquela viajada e tal. Então, quando o São Bento tomou aquele gol de cobertura, hoje tomou esse gol, que na minha opinião foi falha dele. Então, ele tem esses lapsos de concentração que não podem ocorrer, entendeu? Então, vem ao encontro que o Marinho está falando. Não acredito que ele tenha, não vou acreditar no chute do acho que foi Maurício que fez o gol. Ah, eu vou conseguir pegar, excesso de confiança. Eu não vejo excesso de confiança por parte do Ayrton, eu vejo é distração. Concentração, é distração. E o goleiro tem que ficar ligado o tempo todo, cara. Aquilo ali pra mim é bola ou pra você bater com as duas mãos pra fora ou pra encaixar, se você estiver bem colocado, né? Eu não vejo que precisaria nem fazer uma ponte igual ele fez ali, se ele tivesse ativo no jogo, né? Comentei com o Jairo, né, antes de a gente começar aqui, que eu acho que a falha nesse gol, ela lembra um pouco a falha do gol do São Bento. Porque eu acho que no começo ali da situação, ele tá mal posicionado. Quando o cara tá armando o chute, ele tá um pouco pra frente, aí você vê a câmera de trás do gol, ele fica meio, tipo assim, não sabe pra onde que ele vai posicionar assim. Então ele faz uma mexida meio estranha, um trabalho de pé meio estranho ali. E aí, quando o São Bento... Acontece que o chute foi assim, muito mais bem dado. O chute acabou entrando mais próximo do ângulo. Então, tipo assim, ele não conseguiu chegar nem perto da bola, não conseguiu ter chance de defesa. Como esse chute agora foi um chute defensável, apesar desse posicionamento ruim, desse trabalho de pés ruim dele, ele conseguiu chegar na bola. Só que, assim, aí é que tá. Ele não foi. Tecnicamente, ele não foi achando que ia defender, eu diria. Porque ele encosta. Você até pode pular com as duas mãos igual ele foi. Não precisa necessariamente de soco, né? Mas você tem que ir pra atacar a bola, você tem que tirar ela. Você não adianta só pular assim, achar que ela vai bater e vai sair. E ele não fez isso, ele só pulou, né? Com as mãozinhas assim, ela vai, pega na mãozinha dele e entra. Aí faltou ou ele acreditar que ia pegar, faltou ele atacar a bola mesmo pra tirar ela. E aí é questão técnica. É treinar mais esse tipo de situação. E aí, tanto a questão de posicionamento quanto a questão de gesto técnico de defesa mesmo, que faltou ali. Então, assim, eu não. Aí, eu só acho que, tipo assim, ele é um goleiro que se mostrou promissor. Embora, assim, ano passado, quando ele teve a chance, o pessoal vinha com uma reclamação muito forte em cima do Jory, que, e aí, diga-se passagem, o Jory não vinha com confiança, aí entrou o Thiago, começou a tomar altos perus, aí voltou o Jory, que também não estava passando confiança, e aí aconteceu do Jory machucar o joelho, e aí ele teve a chance dele. Ele se mostrou mais confiante, né, em jogar, e aí se mostrou um pouco mais seguro para aquele momento, fez boas partidas, mas assim, também, assim, ele não fez nada que eu diria assim, espetacular. Ele fez algumas boas partidas, mas assim, é um goleiro que você vê que tem aspectos a melhorar. Eu acho que a gente colocou ele numa plataforma mais alta muito pela fase, né? O time vinha na fase muito ruim e a gente vinha com uma irregularidade de goleiros no ano passado. E quando pegou um com um pouco mais de segurança, acho que a gente também pode ter avaliado ele um pouco mais alto. Mas assim, eu não consigo lembrar todos os gols que ele sofreu no ano passado, mas pela partida do São Bento, pelo gol que ele tomou hoje, já é uma questão de ligar uma luz amarela. E aí volta o comentário do cara comentando que o Silvio Mineiro é laboratório, experiência. Eu já ligaria ali, e assim, a gente contratou um goleiro, a gente tem o Léo Lang, que veio ano passado para compor o elenco, a gente acabou de contratar um outro goleiro também, jovem, o Jory voltou agora de lesão. Eu acho que pode ser o caso de você experimentar também, usar o Mineiro para fazer rodar um pouquinho ali, e ver se mais alguém mostra uma outra coisa. Porque, sim, pode um desencadear desse de falhas nesse nível pode acabar queimando ele também. Então, assim, já que ele é jovem, né? Acho que a gente pode ir ali ver se às vezes o Jory volta igual as primeiras atuações dele no América, quando ele substituiu o José Ricardo por lesão, e não o Jory do ano passado, que possivelmente ainda estava com o joelho ruim, né? Já que ele foi reoperado o joelho dele. Ou coisa assim, ou se o Léo Lang mostra que também é um goleiro desses com futuro, ou se esse goleiro que trouxeram agora aí também tem potencial, vamos ver. Mas eu acho que dá pra testar. Eu acho que pelo menos ligar uma luz amarela, com ele, a gente tem. Você falou um negócio importante que eu não tinha me atentado aqui. Além de eu achar que às vezes ele fica disperso, essa confiança, eu acho que está se transformando em excesso de confiança, entendeu? Achar que vai chegar nas bolas, em todas as bolas, da mesma forma. É, você é goleiro, eu fui goleiro no passado, muito distante. Quando você está muito confiante, cara, isso é muito perigoso. E talvez, esse excesso de confiança, e na minha opinião, eu não vejo esses goleiros do América como sombra pro Ayrton, o cara falou assim, opa, esse lugar aqui é meu, tá garantido. Entendeu? Isso acontece em mundo corporativo, o cara se sente muito intocável. Então, pode ser que esse excesso de confiança também comprometa o trabalho dele, mas é um bom goleiro. Acho que das peças que a gente tem aí, é a melhor opção ainda para ser titular no América. Mas tem que ficar esperto. É, com certeza. A questão do goleiro é que é difícil você ter um time que funcione sem um goleiro seguro, que você tenha realmente confiança nele, né? Eu vou puxar aqui um outro comentário que eu achei bem interessante, do Anderson Roberto. Ele está falando aquilo que a gente comentou. Ademir de um lado e Matheus do outro. E gostaria de saber por onde anda o Flávio. E o Marcos Graça também perguntando sobre o Flávio aí. Mas, gente, quando o Zé Ricardo tomou aquele cartão amarelo, eu acho que eu entraria com o Flávio no lugar, viu? Porque eu confesso para vocês que eu tenho uma preocupação séria com o Zé Ricardo em clássico. Eu tenho a impressão que ele fica pilhado demais, cara. Vocês não têm essa impressão, não? O jogo de hoje eu achei o Zé Ricardo muito bem. Não achei que ele estava pilhado, desesperado, afoito, alguma coisa assim. Não, achei que ele fez uma boa partida. Mas você não acha que ele caprichou nos passos para trás, não? Que ele jogou assim meio na defensiva, não? Não, porque o lance do gol, por exemplo, a jogada começou com ele, né? Sim. Talvez aí há um negócio que estão meio que estigmatizando que o Zé Ricardo só dá passo para trás. Mas teve um jogo aí que no 3-0, por exemplo, ele que deu passo para o Ademir. O jogo de hoje foi ele que deu passo. Então acho que tem que olhar com mais cuidado isso aí, de achar que o negócio dele é só passo para trás. A gente é jornalista, a gente não pode entrar na onda de torcida, tá, Jair? Vamos rever isso aí. Super jornalista. Super jornalista. Diga de passagem, um dos erros do Felipe Augusto foi também no base do lançamento dele. Ele pega, lança o Felipe na esquerda, e aí é o lance que o Rodolfo reclama, que o Rodolfo tá na área ali. No primeiro tempo, não foi? O Felipe tinha um marcador na frente dele, ao invés de ele tentar driblar, ele, assim, ele só se livrou da bola, ele deu um chute meio, foi todo torto, assim, passou longe. Ele, ao invés de tentar driblar o cara, conduzir pro fundo e cruzar, ou cruzar a bola pro Rodolfo onde ele tava, ele não fez nada, ele só se livrou da bola. E foi um baita lançamento dele. Ele, assim, ele tem melhorado. E eu acho que o Lisca, quando ele chegou, foi um dos caras que ele elogiou, né? Então talvez ele possa estar pensando no Zé Ricardo de outra forma. Só que ele tem aparecido um pouco mais à frente do que ele estava aparecendo ano passado. Vi de hoje, no segundo tempo, principalmente, ele, assim, quando estava empatado, ele estava aparecendo lá na frente. Se o Alê estava para a esquerda, ele ia para a direita, para conseguir, né, ajudar na articulação dos passos, tanto que ele aparece no lance do gol, né, tabelando com o Sávio, que depois passa pro Felipe. E eu acho que ele se poupou bem, ele tomou o cartão, porque no primeiro tempo ele estava meio que sobrecarregado ali atrás, né, então as faltas sobravam para ele, pelo time estar mais avançado, né, para marcar mais em cima. Mas depois que tomou o cartão também, ele conseguiu, assim, se portar bem e não chegar nem perto, né, de fazer uma outra falta ali, que desce aquela dúvida se vai um segundo amarelo e tudo. Então acho que ele tem melhorado, né? Aquela história, maturidade, né? Ele começou num time muito jovem, é um cara que aparentemente, bom, não vou falar que ele torce, mas tem essa identificação com o clube, né? Então ele sente os clássicos mais. Quando era jovem, acho que sofria mais, só que é aquela história. Agora ele já jogou dos clássicos, né? Então acho que ele tá mais preparado, né, pra isso também. No jogo de hoje, até sobre o Flávio especificamente, o Flávio cairia bem ali no lugar do Juninho. O Juninho não fez uma boa partida, aliás, não tem feito boas partidas. E o Flávio é um jogador leve, né? É um jogador leve e chega bem no ataque. E diante das limitações do time do Cruzeiro, acredito que o Flávio seria mais... renderia... É fácil falar depois que acabou o jogo, mas pelo andar da carruagem ali, eu acho que o Flávio, a dinâmica ia ser mais rápida no meio de campo do América, se ele jogasse no lugar do Juninho. O Zé Ricardo hoje até eu percebi que ele não sentiu tanto, porque eu acho que ele fica meio traumatizado de tudo que já aconteceu no passado, e nos jogos a gente fica, nós torcedores, até sentimos que ele fica um pouco mais tenso. Mas especificamente hoje eu não acredito que ele tenha comprometido, mas o Juninho muito aquém. E o Flávio poderia fazer um meio de campo ali mais leve, mais rápido, chegar mais na frente, E realmente o Flávio não tem entrado. Então, vamos ver se o Lisca vai dar oportunidade, porque voltando à questão do Campeonato Mineiro, seu laboratório, a gente não pode fazer igual o Givanildo fez 2 anos atrás. Era o mesmo time todos os jogos. Vamos testar essa turma. Coloca os caras para jogar. É óbvio que esse ano é um ano que, para ser campeão mineiro, a chance é grande. A chance é grande, ou maior do que dos anos anteriores. A gente quer o título. Mas mais do que o título, eu quero subir para a Série A ano que vem. E não adianta chegar no segundo semestre, ah, quem que é o Vitão? Ah, o Vitão disputou, ficou com o Campeonato Mineiro todo. Aliás, o Vitão nem tem visto ele no banco também. Vocês têm visto o Vitão? No, não. No, então, sumiu. Então, essas coisas que acontecem, se o cara joga o final da Série B, faz gol e tudo, chega esse ano, ninguém sabe onde está o cara. Nem Vitão, nem França. A França, acho que França voltou foi embora, do time, né? É, foi embora. Ah, foi embora, o Flávio, o Flávio que estava se destacando, jogou bem e tudo, não entra mais. Então, e o Ademir também só está entrando porque o Mateuzinho machucou, o outro, esse Felipe Augusto é fraco, porque senão nem ele estava entrando. É, mas o Ademir, pelo menos o Ademir está jogando bem, coisa que ele não fez ano passado, né? É a oportunidade que ele tem de mostrar o futebol, é o que eu falo. Esse cara ficou quase um ano inteiro sem jogar bola. É a hora dele comer grama, meu irmão. É a hora que ele tá. Tem hora que ele até cede a fominha. Tem hora que ele fica muito fominha, ele nem toca a bola. Mas ele tá mostrando vontade, que é o mínimo que eu quero do jogador do time da América, é vontade. E ele tem Ambição, né, demonstrado Marcão? isso. Você bem falou, ambição, é. Quer mostrar, quer se vender. Agora tem um cara que pega a bola, toca pra um lado, aí some. Meia hora depois, o narrador. Tá aí o tal jogador. Hoje o cara falou: quem que era o Promessa? Eu não lembro quem que o narrador falou na Promessa do América. Acho que foi o Matheus. O Matheusinho não está jogando, porque o Matheusinho é a Promessa. Cara, eu tô cansado de promessa, entendeu? Eu quero é realidade. Quero realidade. Nessa, eu acho que o comentário mais legal foi o Felipe Augusto, né, nesse esquema. Ele conseguiu irritar até o PC Vasconcelos. Que no lance lá que ele pega o 3 contra 3, aí ele vai dar uma. O decisivo da bola lá. Ele fala, aí ele comenta, né? Isso aí você vê claramente que é erro técnico. O cara não teve a base boa, ele não tem condição técnica. Você vê que não, ele tá olhando pra baixo, pega errado, tipo assim, e escamou ele. Depois do tempo ele chutou em cima do cara, tentando cruzar. Essa é a pior coisa que o ponta tem que fazer. O ponta Ele tem que veio da base do treinar. Atlético, esse cara, hein? E aí, mas o Tudo cara explicado. escamou ele tecnicamente, né? E realmente tá mal. O América não, acho que o América tinha que entender que, assim, jogador que passou lá não serve para cá, com raríssimas exceções, mas raríssimas exceções. A cada, sei lá, a cada 50 jogadores que passaram lá, um dá certo. É, você parar para fazer uma análise fria, Não, é. Eu não vejo ninguém que tenha falado assim, putz, esse cara veio de lá e se destacou no América, não estou conseguindo lembrar de nenhum. Você teve o Marcos Rocha jogou bem. Berolas, É. certo ponto. Ah, Berola não, Berola. Ah, foi Jogador importante quando jogou, né? Só que ele que podia jogar aguenta 10, 30 15 minutos. minutos não pode ser considerado um jogador diferente, não. O Pablo ajudou bem também em 2015. Pablo, sim. Depois sumiu, né? Aí depois, no ano Sumiu. seguinte, foi pro Japão e desapareceu, né? Ele tá num time aí, se não me engano. Não sei se é no interior de São Paulo. Eu tava vendo, eu acho que ele fez um gol contra, alguma coisa nesse sentido. E tá disputando esses campeonatos aí no interior. Acho que é interior de São Paulo mesmo. Mas é o que o Thales tá falando. Eu lembro do Marcos Rocha. E também não vejo o Neto Berola como destaque. Se você for somar o número de minutos que o Berola jogou pelo América, é um número irrisório. Então não vejo como destaque. Tudo bem que ele tem uma técnica melhor do que esse Felipe Augusto aí, mas se parar, Lima, por exemplo, mais tempo parado, cara, difícil. Difícil também. E sigo essa regra do Thales aí. Precisa trazer, essa turma para o América, não. O Lima não dá pra falar que jogou mal, né? Ele não chegou nem a jogar. É verdade. Donizete é outro que veio. Então, sei lá, cara, esses caras não vêm aqui para meio Pra fim fazer de raiva na gente. carreira. É, fazer raiva e fim de carreira, tô fora. Toca Tá o certo. barco. Zé Alves Aguiar dando boa noite, pessoal. Zé Alves, pegamos seu recado aqui. Marcão tá ciente já, viu? Bacana, viu? Show de bola. Inclusive, desculpe te interromper, já te interrompendo, minha série de frases, que eu tava com saudade de falar. Eu ia citar o Zé Alves Aguiar no final do programa. E pelo apoio que ele tem nos dado no Decadentes, é um sócio corneteiro aí frequente. E ao final do programa a gente vai dar um toque na galera a respeito de quem quiser apoiar o Decadentes de uma forma, vamos dizer assim, financeiramente saudável. Mas enfim, a gente fala isso. Mas, Zé Alves, aquele abraço, muito obrigado, viu? Legal. O Henrique Lagoeiro tá falando, as entrevistas do Ademir no intervalo e no fim mostram a mentalidade do time. Enquanto estava satisfeito com o empate, aquele Maurício estava lamentando não ter vencido. Eu concordo, Aí, eu ó. acho que essa mentalidade aí é preciso ter, né? É, foi o que eu falei anteriormente. O cara tá satisfeito com empate? Não quero empate. Eu quero ganhar do time que vai disputar a segunda divisão como a gente, que tem um time só de jogador grande para jogador 19, 20 anos, que os caras querem mostrar serviço. E hoje dá pra falar, o time não é melhor do que o nosso. Não, Assim, é, de hoje forma alguma. nós pegamos ali, na pior das hipóteses, a gente já pode falar que é de igual para igual aquele jogo. Assim, acho que é, assim, o nosso time não é brilhante. O deles também não é, o deles é assim. Então a gente pegou o Cruzeiro ali, vendo de cima. E é assim, como a gente tá mais bem estruturado, se a gente joga com mais, com essa maior vontade, porra, era um jogo pra gente, assim, chegar a meter uns três. Essa pecar logo e ficar na manchete do jornal ali, a galera falando do América e tal, assim, um choque de realidade pros caras. Tudo bem que eu acho que nesse ponto a viagem pra Macapá atrapalhou, mas ainda assim falta uma mentalidade mais vencedora. É o caso do meter o Rickson no lugar do Ademir, aí segurou 10 minutos, quando tomou o gol, aí na hora, falando, beleza, já coloquei um volante pra tirar um ponto, deixa eu tirar aqui um outro volante, colocar um outro ponto, colocar um outro cara de frente, mas não, segurou ali o time e foi. Só colocou o Léo Passa aí no, na reta final, acho que colocou até mais pensando em ver se ganhava uma bola parada ali, mas nem isso, né? Eu vou além. Eu vou além. Eu não gosto de comentar sobre o time, o outro time daqui de Belo Horizonte. Eles vão sofrer com esse time aí, eles vão sofrer para ficar entre os quatro para subir o ano que vem. O time é fraco. É fraco. O América está acostumado a jogar a Série B, já tem, né, casca dura, já é cascudo da Série B. E o outro time é fraco. Então, assim, hoje era o que você está falando. Era jogo que eu meti uns 3-0. E joguei dando olé. Por isso que eu falo a questão da ambição. O cara tá achando botei empatado? É foda, né? É, e aí você tem que pensar quem falou com eles que esse empate era bom. Quem disse? Quem falou? Ah, Quem falou assim é, mas vamos jogar geralmente pelo vem de cima, empate? né? Isso que eu tô Que falando. vem de comando técnico, né? É isso que eu tô querendo dizer. A palestra. E aí eu não tô dizendo nem o Lisca, não. É até mais alto do que isso mesmo, assim. Né? Essa visão de que, ah, não. Ao contrário de alguém chegar lá e falar, gente, os caras estão nas cordas, a hora de ganhar deles é essa. Se a gente ganhar agora e tiver que encarar eles numa fase final. É, isso é uma pressão psicológica também. Então vamos lá, vamos rebentar, vamos ganhar, vamos fazer. Nosso time está mais arrumado que o deles, mas certamente não foi o discurso vendido para eles, né? É, então, essa discussão é muito mais profunda do que o jogo em si. Quando eu disse da questão da ambição, da vontade de vencer, essa mentalidade, esse espírito de ser um clube vencedor, eu não vejo no América há anos, entendeu? E isso acaba refletindo nesse discurso que o empate foi bom. É, É, isso a gente pode... o espírito da América é esse cozimento lento. Nós vamos É... devagarzinho, do nosso jeito, não sei o quê, mas sempre devagar. É. Eu ia fazer um comentário aqui, mas os nossos ouvintes não iam gostar. Vou usar um termo pejorativo. Não vou falar, melhor não. Toca o barco e já quase que eu soltei, mas vou soltar. Tá certo. Vamos votar Bale e Colatina então, gente? Bora. É, Bale e Colatina não houve para o jogo de quarta-feira, até porque não houve transmissão, a não ser por rádio, o que complica bastante para a gente fazer um Bale e Colatina. Então, Bale e Colatina do jogo de hoje. É, o voto da galera para Bala liderou aí com tranquilidade o nosso Bomberman, Eduardo Bomberman, com 44%, seguido de perto com Ademir com 42%, Sávio. Quem diria, com 10% e a Lê com 4%. É, eu vou falar com vocês que na hora que para escolher 4 para o Bala e o Alê entrou assim, para mim pelo menos, pela porta dos fundos, mas não teve jeito. Precisava de juntar 4 para votar, mas não entrava, não entraria, não jogou o suficiente para ser Bala para mim, não. No meu voto, não tem nem que pensar. É, Bomberman, esse menino parece muito bom de bola, forte. Tem vontade, já pode fazer um contratinho bacana com esse cara aí, viu? Para manter esse sujeito aí. Eu acho que vai ser um pilar do nosso time aí, viu? Felipe, seu voto. Aí eu voto no Ademir. Eu achei que ele foi um. O Rodolfo tentou muito, né? É, mas o Ademir conseguiu incomodar bastante o time do Cruzeiro, criou algumas. Fez uns lançamentos bons e conseguiu criar o. Teve a chance de fazer o gol, né? Mas eu acho que ele fez uma boa partida. E ele sentiu o fato de ele ter tido que sair, né? Mas eu votaria nele, assim. Acho que foi. Tá sendo uma grata surpresa, né? Essa presença dele jogando bem, né? Nesses últimos jogos. E hoje, acho que ele foi quem mais criou chances de perigo no nosso ataque. Legal. Thales, seu voto. Voto no Bala no 150 torcedor que estava lá hoje. Só porque o senhor era um deles? 149 torcedor que estavam lá hoje. Eu me excluo disso. Isso não é um certo nepotismo, não? Um certo privilégio de uma minoria, não? Não, enquanto esse time não ganhar um clássico, eu não voto ninguém pra Bala. Tá certo, Marcão. Seu voto. Olha, foi o que você disse. O Ale entrou pela porta dos fundos aí, porque não mereceria estar entre os quatro. Poderia até entrar o Cal, mas o Cal, eu tenho percebido que alguns lances ele tem sido um pouco inseguro. Teve aquele jogo que ele entregou a bola. Eu não sei, o Cal não tem sido tão seguro como ano passado. O Sábio estava até jogando bem, se mostrando para o jogo, no ataque, mas deu aquela vacilada horrorosa, né? 50% do gol foi na conta do Sávio. O Ademir tem nos surpreendido, e aí eu tenho que bater palmas para ele por querer mostrar que ele é útil para o elenco do América. E isso a gente não pode negar, assim, que ele tem mostrado vontade, isso já valeria o meu voto. Mas o que pesa eu em não votar nele, porque ele prende a bola em alguns momentos que não deveria prender tanto, então ele fica fominha. Isso me incomoda. Já o Baumerman, cara, muito seguro, parece aquele jogador veterano, tranquilo, não precisa fazer falta, quando precisa fazer falta ele vai fazer, mas muito tranquilo, muito seguro. Se não me engano, ele estava disputando um jogo aí pela seleção brasileira pré-olímpica, isso eu estava investigando um tempo atrás, e realmente tem sido uma grata surpresa. Eu vou votar no Baumerman. Opa, então nosso Eduardo Bomberman acabou de ganhar um abraço do senhor Tales. O senhor Thales só tá devendo um abraço para ele, viu? Nossa, o negão daqui é tamanho, tô fudido. Às vezes o senhor prefere receber um abraço dele, o que, que o senhor prefere? Ah, eu prefiro. Não, eu prefiro a besteira dessa função. Tá certo. O Zoali até virou, né, Thales? Viu? Nossa senhora. O Gilmar Pereira aí, abraços decadentes diretamente aqui do Pará. Pra mim falta vontade de ganhar o América. Lisca tem crédito, mas espero que ele consiga dar esse choque na galera e mudar a mentalidade. O Henrique Lagoeiro falando que exatamente como não tem ninguém ali pra botar sangue no olho desses caras. E o Bernardo Moreira tá apelando aí pra mística. 2016 foi 1-1 no Mineirão, o título vem. Opa! Que Deus, os deuses do futebol te escutem, meu jovem. Tá certo. Colatina, voto popular. Foi eleito aí com ampla vantagem. Aliás, eleitos dois praticamente, né? Mas Felipe Augusto com 49,2 fez muita raiva hoje, hein? Seguido de Ayrton, 37,3. O Sávio, que estava lá no Bala, ganhou os mesmos 10% aqui no Colatina. E, por último, Juninho, com 3,4%. Rapaz, para mim, votar entre o Felipe Augusto e o Ayrton tá difícil, porque se teve um culpado, para mim, foi o Ayrton, da derrota. Mas o Felipe Augusto perdeu uns gols também que não dava, né, bicho? Ele fez muita raiva e, talvez, se ele tivesse feito melhor o trabalho dele, a gente não teria dependido desse um golzinho, né? Então eu vou votar no Felipe Augusto pelo conjunto da obra, que ele fez muito mais raiva durante o jogo inteiro, errando passe, errando cruzamento, pacote completo hoje, show de horrores, complicado. Marcão, seu voto. Cara, desses quatro, o Juninho pra mim não entrou no jogo, pra mim foi um ponto extremamente negativo. O Ayrton, não sei se o Delecos tem os dados aí, quantas bolas foram ao gol, quantos chutes ele defendeu, mas o mais importante, ele entregou, coloca na conta dele, assim como o Sávio, 50% é a conta dele, ele jogou bem o Sávio. Se não fosse aquele lance, talvez eu votaria no Sávio como o Bala. E o Felipe Augusto foi horroroso durante o jogo todo, mas o gol, ele que cruzou para o Ademir fazer o gol. É um voto, é difícil, cara, mas eu vou colocar na conta do Ayrton hoje. Infelizmente, Ayrton, é a bola defensável, você estava disperso e o empate, grande culpa do empate hoje vai na conta do Ayrton, então meu voto é nele. É um voto bem difícil hoje. Thales, seu voto? Nem um pouco difícil, Ayrton, piruzeiro, frangueiro. Valeu, Thales. Difícil, cacete. E você, Felipe? Só complementar pro Marcão, o Cruzeiro acertou 3 chutes no gol, só que foram 2 no primeiro tempo de fraquinhos, né, que a bola, um foi no falco no meio, Um foi fraco, um pouquinho pro lado, mas também próximo ao meio do gol. E no segundo tempo eles acertaram um, que foi o gol, né? E assim... Que também foi fraco, né? É, também não foi lá grandes coisas, mas foi um pouquinho longe dele, né? Ou assim, nem tão, né? Mas eu acho que o Felipe Augusto, ele tem muita culpa no Cartola, porque ele faz a gente passar muita raiva, ele erra praticamente tudo que ele tenta, né? Só que ainda assim, igual... Ele perdeu chances quando estava no 0x0, então ele perdeu a chance de abrir o placar. Talvez não, a gente não tivesse tido as mesmas, a segunda ou a terceira. Se ele faz naquela, abre na primeira, talvez a gente não tivesse tido a chance que ele perdeu de segundo, o jogo teria tomado outros contornos. Né? Talvez o Ademir fosse até mais procurado como a válvula de escape e tudo. E na pior das hipóteses, ele conseguiu ali, ao menos, dar o passe para o Ademir. Eu acho até que ele não se justifica. Ele assim... Ele erra praticamente tudo que ele tenta, ele prejudica ofensivamente o time, mas ele, na pior das hipóteses, ele conseguiu dar assistência pro gol do Ademir, né? E a gente empatou hoje por conta do Ayrton. Se tá o Jory ali no gol hoje, a gente tinha terminado esse jogo ganhando de 1-0, porque o Cruzeiro não tava conseguindo criar. O Cruzeiro não tava, não é que o Cruzeiro ali tá, era chute de fora da área, praticamente tudo pra fora. Aquele Everton Felipe era o único jogador que mais tentava ali, mas não conseguia muita coisa. Então, tipo assim, a gente tava com eles dominados ali. Se não é aquele a falha do Sávio e depois a falha do Ayrton, o jogo tinha terminado 1-0 nosso. E aí, acho que, tipo assim, é a questão. Se o Jô tá lá hoje, ele tinha defendido aquela bola. E apesar de toda a falta de confiança dele, ele teria defendido aquela bola. E aí, quando você pensa assim, você não tem como... Esse me de culpa o goleiro, né? Então, eu voto no Ayrton também. Tá aí, Ayrton eleito Colatina... Ganha um abraço do senhor Alisson Fernandes. É, senhor Alisson Fernandes, inclusive, que encontrou com a delegação do Atlético no aeroporto ontem e perdeu a grande oportunidade de dar um abraço na turma para garantir nosso título de 2016. Não, para garantir nosso título de 2020, velho. Não, senhor. O Alisson dá abraço, os caras saem, senhor. Você esqueceu? Deixa esse trem ruim aí, tudo aí. Não, gente. Mas a Uruca, só. A Uruca que o senhor Alisson carrega, meu filho derruba até avião, rapaz. O negócio é feio. Então, perdeu a oportunidade de garantir nosso, pelo menos tirar um dos concorrentes ao título aí, né? Mas faz parte. É, inclusive, eu tava lendo aqui na Itatiaia, esse trem é engraçado, meu pai, um pouco mais velho, outro dia eu falei, porque eu tava lendo na Itatiaia, meu pai falou, mas como? Você é rádio? Eu falei, não, pai, tem Twitter. Ele, Twitter? O que é Twitter? Twitter do carro. É engraçado essa diferença. Mas estava vendo aqui, o Atlético ganhou de 1-0 da URT, mas parece que teve golzinho mal anulado aí. Da URT. Pera aí, normal. FMF? Só alegria. Complicado. Pessoal, temos um programa então? Alguém botou alguma coisa aí? Ô, Jário, eu gostaria, como eu disse anteriormente. Perfeitamente. Dizer para a turma aí que acompanha o Decadentes, que sabe dessa paixão que nós temos pelo América e, na medida do possível, a gente vai trabalhando aí com as nossas mídias sociais, com o Twitter, que não é o Twitter do som do carro do pai do Thales, é o Twitter, é o Instagram, né, o Decadentes AMG, nós temos nossa página no Facebook também, os programas estão disponíveis no Spotify, assistam, compartilhem com seus colegas americanos, quem não for colega pode compartilhar, os inimigos também. E quem quiser contribuir, cara, pra gente continuar esse trabalho, não vou colocar trabalho porque é um prazer, né, fazer o Decadentes. Nós não temos mais aquele Catarse, que era um modo de financiamento das nossas plataformas, mas caso alguém queira contribuir com algum valor, o Zé Alves já é um sócio corneteiro, entre em contato por e-mail, a gente tem os nossos canais de comunicação, que a gente passa a forma... melhor forma possível que você possa contribuir, né? Tem que pagar o alto salário do Thales, já que ele é um jornalista aí, do alto escalão aí da mídia esportiva nacional. Mas, e agradecer o Zé Alves Aguiar aí pelo apoio. É isso aí, boa noite, aquele abraço, moçada. Isso aí. Bom, então, quarta-feira nós temos o jogo adiado contra o Vila Nova, lá no Sapão do Bonfim, se as chuvas não complicarem novamente. E, no horário pornográfico, né? No horário pornográfico, acho que é 8 horas, não é isso? 7, né? Até onde eu sei, 7 lá em Nova Lima, ou seja... Ah, já era, né? Bem complicado, né? E... Mas nada tão ruim que não possa piorar. Porque na outra semana, em Coimbra, é 18 horas. Ah, e tem uma coisa pior que pode piorar, que eu lembrei aqui agora. O time de vôlei do América continua mantendo a sua trajetória aí na Superliga. Perdeu mais uma. Então, tá. Como rebaixamento. Vocês falam do Alisson, mas depois que um cara foi lá nesse tal de CT do vôlei, o pau quebrou lá também, filho. Nossa, só ouvi verdades agora, hein? Aí, detalhe, mas a tendência é melhorar, porque esse ano eu não trabalho mais no norte de Minas, então quem sabe o vôlei do América recupere, mas... Ah, que campanha horrorosa. Acho que ganhou uma partida em 800 mil partidas. Lamentável, lamentável. Lamentável, lamentável. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. E domingo nós estamos aí de volta. Grande abraço. Valeu, valeu. Valeu. Falou.